Santo, Santo, Santo és. Santo, Santo, Santo, Santo és. Tão perfeito, incomparável és, meu Jesus tão adorado. Santo, Santo, Santo, Santo és. Santo, Santo, Santo, Santo és. Tão perfeito, incomparável és, meu Jesus tão adorado. Que abriu a porta da eternidade, se entregou pra se cumprir toda a verdade. Humilhado foi e não revidou, foi traído e mesmo assim ele perdoou. Foi crucificado e morto lá na rua de cruz, mas ao terceiro dia provou que era Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido. Cheia da tua glória. e só tu és santo. Tu és santo.